4.000 pés, o altímetro no 012. Para 4.000 com 1.012, confirme. No 012, afirmativo, 1.012. Obrigado. Repete, reportará na terceira milha, o Alfa Victor Juliette. Kilo Romeo Oscar, seu solo 27, direita 219. Papatango Romeo Charlie, que você aí tá pronto? O Trip 5627, chame agora o centro, o controle da Caju. Controle da Caju direto em 120 decimal 3. O serviço será terminado da presente. Ok, controle da Caju 123, bom dia. Boa. 4, me chamando pista livre. Alô, táxi, sou Chaner 6314, com 134 a bordo, 2h40, alterna Aracaju. 6314, segue via Índia, no ponto de espera, chama a torre 1862, ajuste 1012, agora com voo. Via Índia, ponto de espera 1864, 1012, Chaner 6314. Patango Romeo Charlie X-Ray decolou aos 29, sob o controle 19 decimal 35. Charlie X-Ray. Bom dia, Papa Tango Romeo Charlie X-Ray. Charlie X-Ray, mantém as condições visuais, corredor axé, reporte Farol da Barra. Reportará Farol da Barra, Charlie X-Ray. Boa tarde. Fala Salvador, Golno 755 para autorização de tráfego, com fim. 10, vento 100 graus, 1 nós, Alfa Vitor Juliette. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita. Saída da EL, lei da apoio, lei da bridge. Controle 1-9-9-35. Controle 1-9-35, transponda 5443. 1-0-6-3-1-4. Ali, mantém na 1-0-6-3. 2, Salvador, Juliette, na terceira milha, final 1-7. Transponder, gol 1-7-5-5. Gol 1-7-5-5, correto, sem parar, pushback acionamento. Passando a proposta de acionamento na 755. São Salvador, Ocean Air 6321, remota 13, pushback acionamento. Na 6321, autorizado pushback acionar. Chame para o táxi. Livre pushback acionamento, chama táxi Ocean Air 6321. Bete. Seis, livre pouso, afastador de leite. Romeu Yankee India cruzando a 20ª milha. Romeu Yankee India mantém as condições visuais, frequência de coordenação agora, e ao ingressar no, na área de Aracaju, chamar aquele controle 1203. Gente, a ingressar na Aracaju, 1203. O Romeu Yankee India. Matanga, hotel de Matanga, Salvador. Ah, que fez o pushback? Mantém-se condições visuais, 500 pés, reporte Pituaçu, hotel de Matanga. Está autorizado o pushback, acionado. Pós-al, Yankee autorizado, 3217. O Yankee, eu acho, Salvador. Firmo, Solos 33, reporte pista livre, Alfa Vida Juliette. Salvador Ground, go 1399 and ride for a pushback and start up position 4. 3, chame agora o controle em 11935, uma boa tarde. 1935, acionei a 6314, boa tarde. 999. Turma, boa tarde, acionei a 6314. O Romeu Papatango mantém as condições visuais, reporte Paripe, Romeu Papatango. Xanem 314, contato radar, saída Momo, sobe para o nível de voo 340, vigilância. Subida Momo, sobe ao 340, 6314. Só confirmando, aí seria Momo Cógnigo? É, eu justamente estava verificando isso agora, desde ontem. A série não foi modificada. Aguarde só um instante, por gentileza. Ok, não sei escutar. Para o pushback, acionamento, gol na 077, na posição 6. Sons visuais, a frequência livre após o farol da barra. Acionei 6314, poderia voar na proa de Cogbo. Cockpool, autorizado o Xené 6314. Autorizado o Cockpool, 6314. Controle Salvador, Guardião 07. Guardião 07, prossiga. Decolou do batalhão rodoviário para o SAB 510 com 4 a bordo, Guardião 07. Já está autorizado o trip. Só um minutinho para a cota, por gentileza. Salvador, o Xanéar 6321, pronto para o táxi com 63 a bordo, alternativa é Goiânia com 3 horas 57 de autonomia. O Xanéar 6321 segue o gol Varig, no ponto de espera chama a torre 1862, ajuste 1012 no voo. Ajuste 1012, segue o gol, 1862, ponto de espera, o Xanéar 6321, boa tarde. Salve Salvador, muito boa tarde, Juno 925. 1925, muito boa tarde, Brasília, número 2 para copiar, escute a uniforme. Gente. Olá, 5729, boa tarde, uniforme 340, confins, por gentileza, portão 1. Ok, Web, só um minutinho, número 3, preparado a El Leda Bridge. Vai, olhando a brilha, obrigado. Ground go 1399, right to taxi 119, people on board 3 hours and 30 minutes, endurance alternate Galeão. 1399, vai a India, until holding point there. Tower 118.60, 18101, till good flight. Roger, clear via India, hold point to 118.60, go 1399, have a nice day. Papa Romeu Oscar, Mike Romeu, Salvador. No 077. Autorizado, chama o táxi. Autorizado, chama o táxi, chama o táxi. Grande Trip 5299, cópia. O Mike Oscar Romeu, aciona código 2211. Os Um Boeing e um Airbus, tá até ainda gol. Que tu torna um pushback no setor, então é mais distante, né? Sai do pote 3, ok? É, Salvador, boa tarde, azul 4206, descendo 170. Azul 4206, identifique, chegada Mare, desça 060. Mare, desce 060, 060, 4206. Trip 5219, pronto, cópia? Afirmativo. Vitória da Conquista, autorizado nível 200, da cola da pista 1-0, primeira curva à direita. Saída arbor, após arbor direto, controle 199.35, transponda 5445. Nível 200, da cola da pista 10, curva à direita após, executando a subida arbor, após DCP. Para a Vitória da Conquista, controle 119.35, transponder 5445. 5219, correto, chame para pushback e acionar. Passaria de 2231 na sola voltando? 0 degrees, 10 knots. Clear takeoff, go 13909. Segue uma saída? O passarelo 231 na sola? A sua escuta. Ok, a saída corrija para Momo, após Momo Dedor e após Dedor conforme plano. DCT Zambi, DCT Yupu e assim conforme plano. Então ficou Momo Dedor, então. Após Momo fixo Dedor e segue conforme plano. Ok, tá certo, vamos ficar aqui, obrigado. Continue aproximação, pista 1-0, vento uma centena, 1-0 nós. Tráfego tipo 737, alinhando para iniciar a decolagem. Informarei pista livre 5488. É, 188. Salvador, Guardião 07. Guardião 07, prossiga. Decolou do CAB, vertical de Pituaçu, 510 para Salvador. Gente, reporte Itapuã, Guardião 07. 7. Após a arbora Elefa, intercepta a aerovia e sai conforme plano. Controle 199.35, transponda 5440. Ok, confirmando nível 360, senhor? Afirmativo, conforme plano. Ok, 360 para Brasília, livre, decola 1-0, saída arbora, depois direto Elefa, presumo 1-7, 935, 5440, 925. 925, primeira curva direita, chama para pushback acionar. Primeira direita, chama na... Web 5729, cópia? 5729. Confins 340, uniformes Lu 16, na cola da 10 direita, da Eoleda Bridge, controle 1935, responda 5450. Sente, autorizado 340 para Confins, saída 10, curva direita, da Eoleda Leda Bridge, peso 16, 1935, 5450, transponde. Web 5729 no portão 1. Correto, 5729, chama para pushback acionar. Chama aí, obrigado. Ah, 5W, 5729, 5450, transponda, confirmando. 5450, valeu. Valeu. Passaria do 22, vencendo o pushback acionamento, resposta 3. Aguarde só um instante, passaria, vamos passar 3 tráfegos da reta guarda, o último será um sucesso, a posse será autorizada. Escuta autorização. Para o táxi, bono 077, 170, a bordo, 3:41, alternando com... 1077 via Índia, no ponto de espera 18.62. Ajuste 1002, bom voo. Sim, ponto de espera 18.6, 1077. Para o táxi, o 3217, PLB 107, pelo meio 1320, alterna Guarulhos. 3217, segue o gol no ponto de espera 18.62, no ajuste, bom voo. Segue o gol 18.62, obrigado. Lima Aquila Zulu após o TAM, contorno parte principal, me chame na Lima. Gente, Zulu. Com Lima, Yankee, Oscar, ciente, não tenha condições visuais, reporte Itapuã. Passa, fala Itapuã, Yankee, Oscar. Petróleo Yankee, Serra, corrigindo Hotel Lima Tango em Itapuã. Hotel Lima Tango, chame torre no noite decimal meia. Boa noite, meia. Yankee Oscar, Oscar, mantenha as condições visuais com o tráfego à frente, chame torre no 86. 86, Oscar. Atenção, parte 5, Aerostar. Parte 5, Aerostar. Qual o seu... Tá sobrevoando qual localidade agora, confirme? Vertical de Itapuã. Vertical de Itapuã. Condições direto para aquele pátio? Afirmativo. Acuse no solo uma centena, 10 nós, hotel e Matango. Pode confirmar o vento? Uma centena, 109. Grato. Sou eu, para Matango, Yankee Oscar Oscar. Yankee Oscar Oscar, Salvador. A retaguarda do Tango para o mesmo procedimento, senhor, mantendo separação. Ok, provendo separação, acuse no solo, pátio 5, o vento, uma centena, 109, acuse no solo controlado, Yankee Oscar Oscar. Acusando solo Oscar, retaguarda do Tango. Trip 5488, seu solo aos 43, libere agora à direita, chame solo em 1219. 219, obrigado. Nada. Via Delta. 5488, cruze Alfa, no pátio 3, atente ao sinalizador. Alfa e pátio 3, tá no solo para corte, o Guardião 07. Solo aos 43, frequência livre, Guardião 07. Torre Salvador, Gol 1077. 1077, autorizado a alinhar e manter a cabeceira 10, 1077. Alinhe, mantém 10, Gol 1077. Confirmando, é o pátio 4? Era mais é. No volume, ingresso Lima, máquina Quebec, transfere torre para o cruzamento. Tower, Papatango, Mike, Papapá, request, ainda de Sarato. Mike, Papapá, clear to Sarato, report to Tex. Mike, Papapá. Ok, in front of the air, start hangar. Preciso não autorizar o pushback acionar, chame táxi. Chama na táxi 283. Nacional 4711, na cópia, pronto. São Paulo, Congonhas 360, acorda pistão 10, primeira curva direita, da Leda Bridge a saída. Intercepta e segue na APSGU 16. Controle 199, decimal 35, responda 5447. Afirmativo, autorizado 360, São Paulo, Congonhas, decola 10. Na direita, fazer colagem na feira da El Leda. Apesulou 16, aerovia, 1935, controle, transporte 5447, o padrão 471, posição 10. 479 após Leda Bridge para interceptar a aerovia no portão 10, para pushback acionar. Leda Bridge, o patronal 471. Pátio 04, ciente. 3567. Sendo pela Zulu 17, então será a Bó, LF após LF, segue na aerovia. É, subida é pela... Qual é a saída? Arbor, entrou em vigor ontem. Arbor, após Arbor, voa LF, intercepta a aerovia, no fixo LF. Ok, obrigado. Comandador, Pantanal 471. Prossiga, Pantanal. Ok, devido à performance da aeronave, tem a possibilidade de coordenar nível 300 na nossa rota? 300, só se for agora, um minutinho. Obrigado. Espera no 0, pronto, 3217. TAM 3217 ali, mantém cabeceira no 0, TAM 3217. Ele mantém no 0, 3217. Solicito autorização de voo para RJ. Ok, Rio de Janeiro, 380. Confirma o pátio que se encontra. Está em frente ao hangar da Aerostar, Alfa Alfa. Três só um minutinho, Alfa Alfa. O 077 decolou os 47, chame controle em 1935, uma boa tarde. 1935, boa tarde. Vamos lá. Condições de agilizar, efetua cruzamento imediato. Efetue cruzamento, parte 5, autorizado, prosseguir, Lima Kilo Zulu. Saída da Elfa, depara nível 360. 360 na da Elfa, 070. Depois te aciona, 925. Fala, é o passarelo 2213 no para o táxi, 44 no BAB, 3:35, alternativa será Brasília. 2231, via Índia, no ponto de espera, 1860, ajuste 1002 agora com o voo. 1012, Índia, ponto de espera, 2236, 2231. Juliette, Alfa Alfa, pronto cópia. Alfa Alfa, pronto cópia. Santos Dumont, autorizado 380, primeiro DV Uniforme Zulu 10, decola da pista 17, primeira curva à direita, saída da El, Leda, após Leda Bridge, para interceptar a aerovia. Controle opera em 199.35, transponder 5420. Autorizado RJ, nível 380, aerovia 3 Zulu 10, decolada 17, após curva à direita, saída da El, Leda Bridge. Controle 119.35, transporte 5420, Juliette Alfa. Juliette Alfa, o cruzamento correto, confirme PAB e autonomia? Autonomia 3 horas e meia, já te confirmo o PAB. Ok, confirme com a torre em 18.62, quando pronto para acionamento taxâmia. Tá, 18.6. Tem ninguém no 0-2, bom voo. Autorização de tráfego, não tem sua notificação no momento, chama o solo 1219. Torre Salvador, boa tarde, gol 395, final 3 checado. 395, continue na aproximação no 0, uma centena com 10 nós, informarei pista livre, gol no 395, informa aeronave de pequeno porte, efetuando pouso na cabeceira 1-7, está aproximadamente ali, quase já sobre a cabeceira 17, gol no 395. 395, sim. Torre, passando o Yankee Oscar. Yankee Oscar Oscar, confirmando, prossiga para o solo, para a Torre Salvador. Para não ter feito o corte, senhor, para a gente não decolar, é aeroporto, para isso aqui, decolar. Chame solo 1219 para certificar sua notificação de voo e cópia. TAM 3217 decolou 50, chame controle em 1935, boa tarde, 3217. 1935, obrigado, boa tarde, 3217. Romeu Papatango, seu solo foi o 50, backtrack autorizado, reporte pista livre, Romeu Papatango. Zulu, Salvador. Nossa avanço do Cairo Laranjo, acionado para Romeu 2, para Ano Cabardo, proa de Paripa. Prossiga? Prossiga? Chamou 95? Começando 95, tem condição de efetuar o pushback um pouco mais da retaguarda, para fazer simultâneo com o colega da web no portão 1, não? Afirmo. Antecipe lá o portão 5, então, ingressando a parte da aeronave no parte 3, sempre para o táxi. Agora. Web 5729, autorizado pushback e acionamento fará simultâneo com Gol, chame para o táxi, Web 5729. Simultâneo com Gol irá fazer, chamada para o táxi, 29, obrigado. Qual é o Papa Romeo Tele Alfa Tango? Charlie Alfa Tango, prossiga. Positivo, notificou em relação ao local, senhor. Eu estou entrando para o da EBTA 2 da banda. É um circuito para 17, Charlie Alfa Tango. É, vai até a Pituba ali e retorna, senhor. Então, corredor Axé, senhor N0, qual foi o último transponder local? Para passar. Prossigo o táxi até a interseção Papá, aguardando para ingresso. Temos a aeronave pousando na pista 1-7, após a mesma será liberada o táxi. Ok, o aviãozinho já liberou. Ok, pouso na 17, posteriormente já direto para o pátio 4, Oscar Mike Romeo, agilizando a medida possível. Oscar Mike Romeo agilizando. 1395, seu solo 52, libera a direita, solo é 1219. Solo 1219. Meu pé, seja meia bola. Gente, Oscar, estou verificando a sua notificação, confirme a intenção de voo. Hotel Lima Tango, pode ingressar na 17, já em direção Pátio 4, agilizando o seu tráfego, fica atento ao helicóptero que está liberando lá para aquele pátio também, ok? Está visual com o mesmo? Será que é visual? autorizado, segue pela grama agilizado. Afirmativo, provendo separação com aquele tráfego, acuse no pátio 4, o Hotel Matango. Tango. O passaria do 2231, tem decolagem autorizada da 10, vento uma centena, uma dúzia nove. Autorizado, Tânico, 10, 223. Azul 4206, continue a aproximação no 0, aguarde pista livre, 4206. 06. Papá Romeu, Charlie Alfa Tango, pressão na cidade. Charlie Alfa Tango, você está no pátio 5, não é isso? Ok, livre acionamento, reporte para o táxi, Charlie Alfa Tango. Detenção na chama táxi, Tango. Pátio 4, Hotel Matango. 1, 2. O confirmado? Mente grato. Corre, Yankee Oskowska. Yankee Oskowska, prossiga. Pátio 4 está para decolagem e aeroporto. Pega acionamento, pátio 3. Trip, no pátio 3 autorizado, pushback acionar. Chame para o táxi. Mande para o táxi. Salve, Salvador, boa tarde, Gol no 395, na sua escuta. Gol no 395, táxi Civi Alfa, repórter antes da Juliette. Alfa, repórter Juliette. Eu vou ter que iniciar em atenção. Eu posso decolar aqui com a proa. O teste tem interferência na 10, aguardar o seu cruzando a decolação, pode ser? Não, sugiro que aguarde, então. A aeronave está na curta final, tão logo ela passa, eu vou liberar sua saída direta para aquele setor, ok? Aguarde um instante para decolar. Maravilha, aguardando, ó. 4206, livre pouso no 0, vento uma centena, uma dúzia nove. Livre pouso, 06. Passaria do 2231, decolou 54, controle 1935, uma boa tarde. 1935, boa. Controle Salvador, boa tarde, eu passaria 2231. Ok, 2286, até ali matando o meu voo. Andando Pantanal 479, pushback acionamento, posição 10. Pantanal 479, 10 autorizado, pushback acionar, chame o táxi. Posicionamento, Pantanal 479. Toro, Bravo Lima Kilo, 10 milha fora. Sobre Lima Kilo, acionou 2212. Acionado 2212. Gente, não recebo seu transponder. Mantenha as condições visuais. Chame torre no 186 para o cruzamento da área. 186 para cruzamento. É, dá presente já, senhor? Isso, chame torre 186. 186, graças. Controle Salvador, o senhor de novo ingressou no Interlagos, pro a barra Patória. Autoriza na presença posição 3B agora, curto e processo para a Rapatária. Livre. Bom no 395, agora só um instante para iniciar. Tem condições de ingressar a Juliette, atenta a companhia que puxou próximo a Juliette? É, de norte para sul, está mantendo 310 para o seu cruzamento, destino é Morro de São Paulo. Gente, reporte próximo é a cabeceira 28 para cruzamento na linha do litoral, Bravo Lima Quilo. Na próxima 22, vai estar mantendo baixa atitude para não interferir 300 pés sobre água. Seu ciente. Azul 4206, seu solo 56, chame solo 1219. 56, 219, boa tarde. Boa. Tele Matango, acuse fora do solo para o CIA. 100 graus, uma dúzia nove. Hotel Matango. Tango. Correio Charlie Alfa Tango, estacionado e pronto no parque da BTA. Livre táxi, reporte na interseção Charlie Alfa Tango. Tá, chama na interseção, Tango, Itália, Tango. Corre, aqui é o visual com o local de pouso autorizado, da presente, transfere. Ciente, estou ciente, na vertical para o pouso, vendo no momento 110,129, e aqui é o Oscar. Grato, muito obrigado pela colaboração, senhor, boa tarde, bom trabalho. Tower, Papa Tango, Mike, papapá, request taxi in front of the Aerostar hangar. Roger. Tax approved to intersection, report right to enter runway 17, Mike, papapapa. Clear tax, I report to join the runway 17. Mantenha a posição na 355. Gol no 395, ingresso a Juliette, portão 6 dúzia. Juliette, para 6 dúzia, gol 395. Está pronto para decolar, senhor. Na interseção, o Charlie Alfa Tango, corredor axé livre, acuse fora do solo, uma centena com uma dúzia, Charlie Alfa Tango. Chama fora do solo, Tango. Tango, Matango, tá visual com o local de pouso.